saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nob, da banda do Oriente do Éden. Bom dia, meus amados irmãos. Nesta segunda-feira, depois de um final de semana abençoado, o povo de Deus desfrutando das mais ricas bênçãos dos céus, nós estamos aqui dando início à nossa programação, querendo dizer que amanhã, terça-feira, o nosso culto, a partir do meio-dia, ali em nosso templo, um culto de orações e de gratidão a Deus. No bairro Atlântico, esse final de semana, foi vivido um momento muito especial naquela congregação, quando o encontro da juventude houve e Deus se manifestou de forma maravilhosa. Parabéns aos nossos amados irmãos. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu quero falar nesta manhã sobre três descendências antediluvianas. A primeira, eu acabei de fazer leitura, dando início à nossa programação. E é triste quando a gente lê e vê o texto dizer: e retirou-se de Deus uma geração que saiu da presença deles. Lá em Judas, capítulo, ou seja, o verso 11, diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. O caminho de Caim é o caminho da inveja, é o caminho dos ciúmes, o caminho do ódio, o caminho da frustração, o caminho do suicida. Esta geração, ela morreu, mas o espírito que operava lá continua ainda vivo, trazendo vítimas nas nossas gerações. Segunda geração introduziu a poligamia. Vamos dar uma olhadinha no verso 19 desse capítulo, aonde lemos: e tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Agora veja, nós estamos diante dessa realidade também. A geração da poligamia, do homem de várias mulheres. E veja, quando uma pessoa entra por esse caminho, o capítulo 4, verso 23, esse Lameque, que foi o homem que viveu desregrado, olha só o fruto desta vida, dessa geração perversa. E disse Lameque às suas mulheres, como alguém que chega de uma festa e tendo várias mulheres. E está escrito assim: e disse Lameque às suas duas mulheres, a Ada e a Zilá: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Eu matei um varão por me ferir, e matei um jovem por me pisar. O que que tu acha dessa geração? Será que ela não está viva nos nossos dias? Será que os Lameques não estão entre nós, cheio de amor, cheio de paixões infames e metendo medo, como quem dissesse assim: se vocês não se cuidarem, vocês duas também vão morrer. Bastou um moço me pisar no pé, eu já matei. Hoje nós vemos gente morrendo até porque olha para uma outra pessoa. Se tu buzinar atrás de um carro, tu é perigo levar um tiro. Se você olhar bem o que eu estou falando nesta manhã, essa geração de Lameque ela está viva diante de nossos dias. Morreu Lameque, mas o espírito maligno que operava nele está vivo, fazendo vítima. E eu quero falar da outra geração, essa aqui também é real. Capítulo 4, verso 26, diz assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui está a geração que invocou o nome do Senhor. Quem é a geração que invoca o Senhor? É a geração dos piedosos. É aqueles pais e mães que geram filhos, porque a Bíblia diz em Gênesis 5 e 18, Jared gerou Enoque, 5 e 21, e Enoque gerou Metusalém. Todos aparecem, e esta lista mostra que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Geração que anda com Deus, geração que tem frutos, que condena o pecado, geração que não mente, que não rouba, geração que tem uma vida ilibada baixo a bênção de Deus, geração que faz a diferença, geração que ora, geração que está preparada para herdar os céus, geração de Enoque, geração que anda com Deus, que tem frutos dignos de arrependimento. Se eu tivesse mais tempo nesta manhã, eu ia falar mais, mas me aguardem, eu volto amanhã querendo Deus, que essa geração de hoje possa ser sacudida pelo poder do nome de Jesus. Levanta a geração que de Deus tem a presença para fazer a diferença nesta nação, que tem nos corações o firme fundamento, a palavra da verdade, que é nosso alimento. Geração como Eliseu, que deseja mais da unção de Deus. Uma geração que adora como Davi. Uma geração como João Batista, que prepara o caminho para aquele que há de vir. Uma geração como Ezequiel, profetiza sobre os ossos secos e eles ressuscitam. Uma geração que é radical contra o pecado e o mal. Eu sou dessa geração. Eu quero nesse momento orar com você. Senhor Deus, se antes do dilúvio as gerações que ali estavam já tinham sinais de perversidade, de maldade, nós sabemos que no dilúvio o homem foi exterminado, ficou a família de Noé, todas as demais vidas foram extirpadas. Aparentemente parece que a violência, a maldade, a corrupção, ela devia de ficar sepultadas nas águas do dilúvio. Mas o espírito não morre. Ele continua nos séculos fazendo vítimas. E nós sabemos que essa maldade do homem está impregnada nele, Deus. Mas nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz profética para profetizar vitória, libertação no sangue de Jesus. É a minha oração, é o meu pedido em nome do Senhor, agora e sempre. Amém e amém.